resgatar aquilo que se foi. Há tempo de acolher conceitos, novas ideias, sem deixar que os valores se percam. Ensina-me a te obedecer sem hesitar. Com a minha fé eu quero te agradar. Ajuda-me a seguir e não mais tropeçar. E veja em mim, ó Deus, eu quero te honrar. Viverei teus sonhos, sonharei teus planos. Voarei tão alto como águia, só pra te encontrar, meu Senhor. Vou crescer. Conceitos, novas ideias, sem deixar que os valores se percam.